Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Os criadores. João Pernambuco. A música brasileira e sua identidade fora do país é impensável sem a presença do violão. Na maciez do violão seresteiro, na rítmica contagiante e por vezes agressiva da música regional, na agilidade do choro, na sofisticação harmônica da bossa nova ou na pureza de expressão da música clássica, o violão é onipresente. Os jesuítas provavelmente trouxeram, no século XVI, violas e guitarras barrocas para a catequese. Desta forma, o primeiro encontro que define nossa identidade cultural já é pontuado pela presença de um instrumento semelhante ao violão. Estas guitarras barrocas foram levadas ao sertão pelos tropeiros e se transfiguraram, longe da influência externa, neste instrumento atemporal que é a viola caipira. O violão, em contrapartida, tornou-se no século XIX um instrumento favorito para o acompanhamento da voz nos centros urbanos. Como acontecia na Europa, entretanto, as camadas superiores da sociedade adotaram o piano como instrumento favorito das prendas domésticas, e o violão passou a ser associado com as esquinas, com as tavernas e com a corrente subterrânea da malandragem. Os aficionados que sabiam ler música deviam ser poucos, porque não há música publicada especificamente para violão no Brasil até a década de 1930. A proclamação da República em 1889 marca o início de uma grande revolução sociocultural, onde os gêneros musicais, tais como conhecemos hoje, começam a se perfilar. A adoção das danças de salão de origem europeia, mais interpretadas pelo viés rítmico dos músicos mestiços, dá origem ao gênero instrumental tipicamente brasileiro do choro. Na capital da Nova República, é do choro que virão os primeiros solistas e compositores de violão de destaque, já que o núcleo do grupo de choro é constituído por instrumentos de sopro acompanhados por violão. Nosso violão criou gradualmente uma feição, um sotaque e um anedotário próprios. E alguns dos personagens mais fascinantes da música brasileira são os nossos violonistas compositores. Para eles, tocar e compor são uma coisa só, e a distinção entre o gênero clássico e popular é bastante tênue. O primeiro violonista compositor com base no Rio de Janeiro, que nos deixou um conjunto significativo de obras, que ainda hoje fazem parte do repertório de concerto, é João Teixeira Guimarães, o João Pernambuco. Thank you. Ouvimos de João Pernambuco Sons de Carrilhões, Choro Maxixe, interpretado por Dilermando Reis. É justamente a obra que fez o nome de João Pernambuco correr o mundo, cujo título é um pouco misterioso. Carrilhão é um instrumento formado por sinos enfileirados, normalmente quatro, e o tema desta música tem quatro notas. Mas também pode ser uma campainha com som de sinos. Mas Turíbio Santos, que é um especialista na obra de João Pernambuco, diz que esta música imita o som dos carros de bois, ou carrinhões. João Teixeira Guimarães nasceu em Jatobá, interior de Pernambuco, no dia de finados de 1883, mestiço de pai branco e mãe índia, numa família de 22 filhos. Ele aprendeu música no sertão em meio aos violeiros e aos cantadores. Aos 12 anos, perdeu os pais e mudou-se para Recife, onde aprendeu o ofício de ferreiro e começou a tocar violão em público. Fascinado com a desenvoltura dos jovens cariocas que passavam por Recife, ele mudou-se para a capital quando tinha 20 anos, com o sonho de ascender socialmente através do violão. Só que ele era um rapagão forte de quase 1,90 m de altura e logo, obviamente, arrumou um emprego de ferreiro, onde engrossou um pouco as mãos, às vezes com mais de 15 horas diárias de trabalho. O trabalho braçal criou um mito de que João Pernambuco era analfabeto, o que não é verdade. Certamente ele não tinha muita escolaridade, mas era uma pessoa inteligente, muito amável, educada e benquista. Ouvimos de João Pernambuco o choro Brasileirinho, interpretado por Caio César ao violão. Nas horas vagas, João Pernambuco tocava e cantava nos meios boêmios da Lapa, onde o apelido de João Pernambuco pegou. Encantados com seu talento, os amigos lhe arrumaram um emprego de servente na Câmara Municipal, onde ao menos ele podia poupar suas mãos. Por volta de 1912, ele já era uma figura extremamente popular no Rio, apresentando-se como um artista sertanejo. Mas é importante reparar que não existia ainda no Brasil uma distinção entre gênero clássico e popular. As formas populares urbanas, como o samba e o choro, ainda estavam em formação. E tudo que não fosse música urbana europeizada era chamado de arte sertaneja, o que não tem nada a ver com a música sertaneja que a gente ouve hoje. João Pernambuco e seus colegas de boemia constituem a geração que faz a transição entre a música regional e a música popular urbana. No final dos anos 20, ele já seria então apresentado como artista popular. Thank you. Ouvimos de João Pernambuco, Saudosa Viola, arranjada para o violão e interpretada por Leandro Carvalho. Por volta de 1913, João Pernambuco morava numa pensão da Rua Riachuelo, onde também moravam Donga e um jovem flautista de 16 anos conhecido como Pixinguinha. Nesta época, ele começa a parceria com o poeta Catulo da Paixão Cearense. Hoje, os musicólogos estão convencidos de que Luar do Sertão e Cabocla de Caxangá são, na verdade, música de João Pernambuco, mas Catulo insistia que a música era sua e publicou ambas como sendo de sua exclusiva autoria, letra e música, num gesto bastante desleal, que, aliás, era comum numa época em que os direitos autorais praticamente não valiam nada. Cabocla de Caxangá foi o maior sucesso do Carnaval de 1914. 5 anos mais tarde, ela foi arranjada para coral por ninguém menos que Heitor Villa-Lobos. Ouvimos de Heitor Villa-Lobos, Cabocla de Caxangá, Sine Nomine Singers, com Beatriz Román ao piano. Villa-Lobos nutria imensa admiração por João Pernambuco. Diz a lenda que, ao ouvir seus estudos, ele teria dito que Bach não teria vergonha de assiná-los como seus. Thank you. Ouvimos de João Pernambuco, estudo número 1, interpretado ao violão por Leandro Carvalho. A afinidade entre o violonismo de João Pernambuco e o de Villa-Lobos é evidente. A mão esquerda afoita, que passeia pelo braço do violão, fazendo troça das regras de harmonia, e que não se encontra, na verdade, nas obras clássicas europeias, constitui a raiz da maneira como Villa explora a geografia do instrumento em suas maiores obras. João Pernambuco compõe no Rio de Janeiro já é choro, música popular instrumental urbana, que merece ser investigada como material de concerto por seu valor musical intrínseco e por seu papel na formação da música clássica brasileira de cunho nacionalista. Este foi Interrogando, um jongo de João Pernambuco arranjado por Dilermando Reis, interpretado por Dilermando Reis ao violão. Aliás, isso não é um jongo, isso é um choro maxixe. Jongo seria um ritmo de 6x8, mas na época os títulos eram um pouco intercambiáveis. Com Pixinguinha, Donga, Quincas Laranjeira e Jaime Ovalle, João Pernambuco formou em 1914 o Grupo de Caxangá, que se apresentava tocando música sertaneja vestindo trajes típicos. Este grupo seria o núcleo do conjunto liderado por Pixinguinha, os Oito Batutas. Em 1915, ele foi a São Paulo ilustrar conferências de Afonso Arinos sobre arte popular. E lá João Pernambuco conheceu Armando Neves, o Armandinho, que seria seu parceiro em algumas composições. ouvimos de João Pernambuco e Armando Neves, Pinheirada, ao violão Leandro Carvalho. Em 1921, patrocinado pelo milionário Arnaldo Guinle, João Pernambuco percorreu o Nordeste recolhendo material folclórico. Ao voltar ao Rio, seu prestígio aumentou e ele foi promovido no serviço público. Todos conhecem o prelúdio número 5 de Villa-Lobos, mas poucos sabem que ele é baseado na mais bela valsa de João Pernambuco, composta nesta época, Sonho de Magia. Ouvimos de João Pernambuco a valsa Sonho de Magia, tocada por Turíbio Santos ao violão, acompanhado por João Pedro Borges. No final dos anos 20, João Pernambuco figurou em dezenas de gravações acompanhando cantores de sucesso. Mas o que mais nos interessa são as 10 gravações de suas obras que ele realizou em 1929. Villa-Lobos espertamente incorporou a seus choros número 1 estas paradinhas humorísticas. Elas são o retrato do estilo malicioso do choro dos anos 1910 que ouvimos em Recordando, de João Pernambuco. Ouvimos de João Pernambuco o choro Recordando, interpretado pelo autor acompanhado por Zezinho, numa gravação em 78 rotações de 1929. Aliás, esse estilo de acompanhamento do Zezinho, de acordes repetidos, também seria incorporado por Villa-Lobos a algumas de suas obras, como o Estudo número 4. O choro, na verdade, é mais um estilo de interpretação que propriamente um gênero. Além das valsas e choros propriamente ditos, os chorões também tocavam danças da moda, como mazurca e os xotes, e mais tarde foxtrotes, como esta Rosa Carioca. Thank you. Ouvimos de João Pernambuco o foxtrot Rosa Carioca, interpretado por João Pernambuco e Zezinho numa gravação de 1929. Todos conhecem os tangos de Ernesto Nazaré, que são na verdade uma espécie de maxixe, mas o tango argentino também figura no repertório chorão. Este foi o tango Sentindo, de João Pernambuco, interpretado pelo autor ao violão, acompanhado por Zezinho numa gravação de 1929. Uma característica marcante do choro é a alternância do foco entre a melodia e a linha do baixo, como ouvimos neste rebuliço. Thank you. Ouvimos de João Pernambuco o choro Rebuliço, ao violão João Pernambuco, acompanhado de Zezinho, numa gravação de 1929. É uma maneira de interpretar bastante sentimental, aliada a uma capacidade única do intérprete rir de si mesmo. Toca-se tudo com generosas doses de chorosos glissandos, mas ao mesmo tempo o estilo de pronúncia é ágil, é curtinho. Nesta peça, ele até cita o Odeon de Ernesto Nazaré na segunda parte, em um tom de brincadeira. Ouvimos de João Pernambuco o choro Pó de Mico, interpretado por João Pernambuco e Zezinho numa gravação de 1929. Como eu disse momentos atrás, o violão brasileiro é repleto de histórias pitorescas e bizarras. Portanto, uma palavra tem de ser dita a respeito deste obscuro acompanhante de João Pernambuco, o tal de Zezinho, porque afinal ele é meu conterrâneo, nascido em Jundiaí em 1904. Ele foi um dos músicos mais populares do cenário musical paulistano na primeira metade do século XX. Ele era capaz de tocar praticamente todos os instrumentos de cordas dedilhadas. Nos anos 40, ele foi aos Estados Unidos como membro de uma orquestra de música brasileira e acabou por fixar residência como músico de estúdio em Hollywood. Quando Walt Disney criou o Zé Carioca, ele teve muita dificuldade para encontrar uma voz apropriada para o personagem. O impasse foi resolvido quando ele ouviu, por acaso, o pesado sotaque malandro de Zezinho, que foi contratado para dublar o Zé Carioca em inglês e, com isso, tornou-se um homem rico. Ou seja, o paulista Zezinho é a voz do Zé Carioca em desenhos animados como Você Já Foi à Bahia. E esta fama duvidosa obscureceu seu valor como músico. João Pernambuco provavelmente não era fluente na escrita musical. Algumas de suas composições foram publicadas como música de piano, outras sobreviveram em manuscritos copiados por terceiros e outras foram conservadas na cabeça dos chorões. As obras se constituem, portanto, de um esqueleto formal e harmônico que se presta à realização de arranjos que muitas vezes acrescentam um toque pessoal. Thank you. Ouvimos de João Pernambuco o choro Dengoso, na interpretação e arranjo de Marcelo Gonçalves. A partir dos anos 30, João Pernambuco começou a se afastar do cenário musical, um pouco por problemas de saúde, um pouco pelas decepções artísticas. Até a sua morte em 1947, ele continuou dando aulas de violão na loja Cavaquinho de Ouro, na rua Uruguaiana. Nunca se casou e vivia recluso num modesto apartamento na Lapa. Tirando a perene popularidade de sons de carrilhões, a sua obra praticamente saiu de circulação até que Turíbio Santos, nos anos 70, começou a recolhê-la das lembranças dos chorões da velha guarda, publicou-a e reabilitou-a como música de concerto. Nos anos 90, o jovem Leandro Carvalho defendeu tese, descobriu dezenas de obras novas e gravou dois CDs com a obra de João Pernambuco. Estes são dois trabalhos marcantes. O que falta no cenário musical brasileiro agora é uma edição crítica das obras completas deste verdadeiro pioneiro do violão brasileiro. Nossos agradecimentos a Gilson Antunes pela sua consultoria. Se você quiser enviar seus comentários, escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Adriano Vieira e Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.